morreu e o vice assumiu. Por mais que eu seja dedicado e confiante, não sobe pra cabeça em nenhum instante. Não, não, não. Que eu tenho, sei que é dom de quem me tem amor. Vem das mãos do meu Senhor. Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. De Deus na minha porta. As promessas do meu mestre são pra valer. Vai ter vida eterna todo aquele que nele crê. Se você crê, milagres vão acontecer. Se você crê, crê, Deus vai mostrar o seu poder. Jesus não é filho de homens para mentir. Portanto, tudo que ele disse vai se cumprir. Passará a terra, passará o mar, mas suas palavras sempre vão ficar. Hoje mesmo no paraíso comigo você vai entrar. Falou pro ladrão que essas horas com certeza.